Queria estar aqui conhecendo os irmãos, revendo alguns. Estar na igreja do pastor Fábio é uma alegria, uma honra, é um amigo do coração e nós agradecemos mais uma vez esse convite do pastor Fábio, do conselho, né, dos pastores aqui, do Ministério de Missões. Isso para nós nos alegra e nos honra, né? Eu tenho 31 anos de ministério e nunca fiquei num hotel tão chique na minha vida. Um hotel tão chique, um quarto que daria para colocar assim, né, uns 15 missionários. Pena que a minha esposa não está aqui, não veio para aproveitar disso, porque isso é de 30 em 30 anos, né? Então, missionário, quando vê isso, fica assim apaixonado, né? Realmente. Então, muito obrigado por esse carinho. É, porque de alguma forma a gente vem para ficar na casa sem problema algum, né? Mas a gente revela, não que não seja carinho, mas isso também revela um carinho, né? A gente se sente muito honrado. Muito obrigado. Ontem o pastor Fábio nos levou para a gente comer alguma coisa e bater papo e com o João. O João é uma figura, né? Que menino esperto, bonito, inteligente, né? E conversador e flamenguista. Quer dizer, né, tudo de bom, né, flamenguista. Então, os dois, ele e eu, a gente pode zoar o pai. Que é um... Então, muito bom mesmo. Bem, a gente vai mostrar algumas fotos, continuar a mostrar algumas fotos, hoje à noite. Ontem a gente mostrou algumas, falou um pouquinho. E hoje a gente gostaria de compartilhar um texto bíblico, a fim de que sejamos encorajados, edificados. Né? A Solange falou aqui com tanta propriedade sobre o trabalho na Guiné-Bissau. A gente já esteve lá e é um trabalho extraordinário, trabalho de guerreiro, de gente realmente corajosa, que se dedica a fazer esse trabalho ali maravilhoso. E parabéns, Solange, e a todos os missionários que estão ali em Guiné-Bissau. É um trabalho que a gente precisa realmente tirar o chapéu e bendizer a Deus. E vocês têm o privilégio de ter uma missionária atuando em Guiné-Bissau. Bendito seja o Senhor por isso. Abra a palavra de Deus no livro de Atos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos deste capítulo. E eu encorajo você a ler o capítulo todo em casa, né, para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo. A gente vai ler alguns versos desse capítulo para falar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. O ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos ler dos versos 1 a 5, e depois a gente vai saltar aqui alguns versos. Todo mundo achou? Amém? Atos, capítulo 2. Se você bem sabe, Atos 2 vai nos falar sobre a descida do Espírito Santo. A igreja estava reunida, um grupo de 120 pessoas estava em oração, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Jesus havia sido assunto aos céus e dado o que nós chamamos de quinto mandato, segundo o verso 8 do capítulo 1, que o Espírito Santo desceria sobre aquele grupo e que o Espírito Santo oficiaria o surgimento, o nascimento da Igreja de Cristo. Na verdade, a Igreja de Cristo nasce oficialmente, o povo da nova aliança, somente a partir da descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem autentica a vida da igreja. Porque, na verdade, o Espírito Santo é quem dá vida à igreja. Então, aquele grupo estava ali em oração, aguardando a descida do Espírito. E o texto que vamos ler, a narrativa de Lucas, vai exatamente nos contar como isso se deu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Verso 14. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Você pode saltar aí para o versículo 37 em diante. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Amém. Você pode curvar a sua cabeça para a gente orar? Deus, nós te bendizemos por tudo que tu fazes. Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus cheio de graça e de misericórdia. E nós oramos nesta manhã para que tu continues a falar conosco. Obrigado por esse tempo tão precioso aqui, nesta igreja, neste lugar. Obrigado por este privilégio, por esta honra, Senhor. Obrigado pela vida dos missionários desta igreja. Obrigado, ó Deus, por todos que estão envolvidos com a tua obra. Nós te agradecemos pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, toda a liderança desta igreja. E pedimos-te, Deus, que nesta hora tu fales ao nosso coração, que o teu Espírito nos ilumine, nos esclareça, nos edifique, nos desperte, nos avive, a fim de que sejamos de fato, Senhor, alimentados por ti. Fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes que eu me esqueça, fazendo aqui um parênteses, são 15 horas e 30 minutos lá na França, o que significa que eles já prestaram culto. E ontem, uma senhora da igreja me enviou um e-mail dizendo: Marcos, a gente vai ter o culto amanhã, mas não vai ter música. A gente não vai ter música. A nossa única pianista mudou-se de Marseille para Toulon, a uma hora de distância, e ela só vai poder vir à igreja, a princípio, duas vezes por mês. Então, você imagine bem um grupo de 20 pessoas, 25, 30 no máximo, todos com a idade média aí de 70, 75 para cima, né, cantando a capela, né, com um pastor que sabe tudo de música, né, que sou eu. Quer dizer, é um negócio realmente difícil, né? Difícil. E eu vejo esse grupo aqui tão bacana, né? Tocando dessa forma, tantos instrumentos, isso me dá uma saudade, eu fico com uma vaidade, fico com assim, uma inveja santa aqui, né? Então, orem por isso, para que Deus envie músicos para a nossa igreja. A música é importantíssima na vida da igreja. E se vocês quiserem fazer uma viagem missionária lá, fazer um trabalho missionário lá, pede autorização aos pastores ou ao conselho, né? Reúnem uma galera aí, cantar na rua, cantar na igreja, fazer trabalho de evangelização. Eu prometo que levo vocês para passear um pouquinho. Porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Então vocês trabalham e também passeiam um pouquinho, né? Então, pensem nisso aí. Né? Pensem nisso aí. Estou falando sério. Uma viagem missionária de 15 dias, né? Para abençoar não só a nossa igreja, mas quem sabe outras igrejas. Né? Porque isso faz um bem enorme para a vida de uma igreja de poucos recursos em todos os sentidos. A começar pelo pastor, que tem pouquíssimos recursos. Né? É graça de Deus, pura graça de Deus. Né? Não sabe nem assoviar. E dirá cantar, né? Bem, fechando parênteses. Irmãos e irmãs, esse texto é um texto maravilhoso. É um texto, ou mais um texto, do cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel, Deus é aquele que de fato cumpre a sua palavra, executa os seus planos, põe em prática os seus sonhos. E como falamos ontem, Deus é o maior interessado em missões. Porque, na verdade, missões nasceu no coração de Deus. A obra missionária não nasceu no coração do homem. A obra missionária nasceu no coração de Deus. Foi Deus que, desde a eternidade, pensou e decidiu trinitariamente em mandar seu filho para que fôssemos salvos e reconciliados com ele. Então, a missão é de Deus. Deus nos escolhe graciosamente, nos salva, nos redime, nos perdoa, nos justifica e nos envia para continuarmos a missão que Jesus começou aqui na história. Eu e você somos os continuadores do ministério de Jesus. A igreja é os braços, as pernas de Jesus aqui na terra, anunciando a boa nova de salvação. Toda a obra da redenção foi cumprida em Cristo, na cruz do Calvário, com a sua morte e ressurreição. Mas a proclamação desta mensagem, Ele, por sua graça, deu a cada um de nós. Mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão cheio de graça, que Ele também nos deu do seu Espírito. Porque ele bem sabia, ele sabe que nós não somos capazes de realizar esta obra por nós mesmos. Nós somos tremendamente limitados, frágeis, fracos, por vezes lentos, preguiçosos, priorizamos tantas outras coisas na vida. Então, Deus graciosamente nos deu dele mesmo. O Espírito Santo que habita em nós, que habita no meio da igreja. Eu e você fomos selados pelo poder do Espírito. Ele é nosso penhor, ele é nossa garantia, é ele que testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. É ele é quem nos consola, é quem nos sustenta em toda a nossa fraqueza, diz o apóstolo Paulo. E vemos aqui Lucas narrando o cumprimento desta promessa. Lucas é o evangelista do Espírito. Lucas é quem mais vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, não só no primeiro evangelho, no evangelho que leva o seu nome, Mas no segundo evangelho, o livro de Atos, a gente pode considerar e chamar o livro de Atos como o segundo evangelho de Lucas. E um nome bem apropriado para o livro de Atos dos Apóstolos, antes de ser Atos dos Apóstolos, nós deveríamos colocar, né, uma grande sugestão para o livro de Atos é os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque quem está por trás aqui da igreja, agindo poderosamente, tremendamente, é o Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, discípulos, dos irmãos, das irmãs. Então, irmãos, o Espírito Santo desce 50 dias após a ressurreição de Jesus. Jesus esteve entre a igreja 40 dias ressuscitado, né, ressurreto, e 10 dias a igreja estava em oração. É muito interessante isto, irmãos, porque foi exatamente 50 dias após a saída do povo do Egito que Moisés sobe ao monte e recebe de Deus as tábuas, os mandamentos, e desce e institui oficialmente o povo de Deus, que recebe do Deus Todo-Poderoso as instruções, a palavra, e prossegue pelo deserto. Exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce sobre a igreja e oficializa a igreja, o povo da nova aliança. Nada na Bíblia é por acaso. Todos os detalhes se cumprem. E todos os detalhes são extremamente importantes para verificarmos exatamente a exatidão, a veracidade, a intencionalidade de Deus no cumprimento de sua palavra. Isso é fantástico. Então, irmãos e irmãs, eu gostaria que você ficasse aí com a Bíblia aberta, a fim de que pudéssemos verificar qual é o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro, a igreja é cheia e equipada pelo Espírito. A igreja é cheia do Espírito, a igreja é equipada pelo Espírito Santo. Os versos 1 a 4 são claros em mostrar isso. Primeiro, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, exatamente no... 50 dias após a ressurreição de Jesus, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Essa imagem de vento é maravilhoso, é uma imagem que fala desta ação soberana do Espírito Santo, dessa ação soberana de Deus. O vento não se pode detê-lo. Então, o Espírito vem como vento, e enche toda a casa onde estavam assentados. E o verso 4 nos diz que todos ficaram cheios do Espírito. Então, a bênção do Espírito Santo não é algo que vem apenas sobre alguns crentes elitizados, vamos dizer assim. Não, a bênção do Espírito Santo vem sobre todos. Todos que estavam ali reunidos, todos que estavam ali confessando Jesus como Messias, como Senhor, todos que estavam aguardando a promessa, todos que estavam ali crendo, todos foram cheios do Espírito. Porque, na verdade, não existe discípulo de Jesus sem ter nascido de novo. E para ser nascido de novo, é preciso que haja a ação direta e soberana do Espírito Santo de Deus. Então, todos ali ficaram cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos discutir muito essa questão do batismo do Espírito Santo, porque, na verdade, para nós isso é muito claro, mas toda a igreja ficou plenamente cheia do Espírito e foi equipada poderosamente pelo Espírito para cumprir a missão. Receberam dons. Todos começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas aqui a gente pode ir além, dizendo que o Espírito Santo é aquele que de fato capacita a igreja, que de fato o Espírito Santo é quem instrumentaliza a igreja, que o Espírito Santo é aquele que nos concede dons, dons de serviço, dons através dos quais eu e você podemos nos disponibilizar mais para servir ao Senhor. Nós temos também talentos, são os recursos naturais, inerentes à nossa capacidade humana. E Deus, por sua graça, quer se servir de tudo isso para a sua glória, para que as nações confessem que Jesus é o Senhor. Deus não quer que desperdicemos os dons que Ele mesmo nos concedeu, os talentos, os recursos. Deus deseja verdadeiramente que nos coloquemos à disposição para que Ele se sirva de tudo isso, para comunicação, para testemunho, para proclamação do Evangelho. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Paulo vai nos dizer isso lá em Efésios, né? E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Talvez uma palavra, um outro verbo, sejam cheios do Espírito. Busquem a plenitude do Espírito, mas deixem-se guiar por Ele, porque, na verdade, o agente principal é o Espírito. É Ele que está em nós, é Ele que age em nós, mas devemos buscá-lo, devemos nos colocar de maneira submissa à ação do Espírito em nossa vida. Interessante que alguém uma vez encontrou-se com o grande evangelista Moody. Ele fez a seguinte questão: por que você fala tanto da necessidade de ser cheio do Espírito Santo? E ele respondeu: é porque eu tenho um vazamento contínuo. É porque eu tenho um vazamento contínuo do Espírito. Nós temos o Espírito, mas às vezes há vazamentos contínuos. É preciso ser cheio do Espírito, é preciso buscar o Espírito, é preciso se deixar levar pelo Espírito. E uma das experiências mais marcantes para a gente no campo missionário, num contexto europeu e num contexto africano, eu acredito que seja a mesma coisa. Num contexto europeu, a gente luta contra determinados demônios. O demônio da secularização, o demônio do materialismo, o demônio do individualismo, o demônio da autossuficiência, o demônio do racionalismo. São formas de manifestação satânicas para cegar o homem. No contexto europeu, você vai lidar com demônios mais visíveis, com bruxaria, com feitiçaria. E o que nos resta, irmãos e irmãs, é dobrar o joelho e contar com a graça de Deus e contar com a ação do Espírito. Porque não temos muitos recursos. Nossos recursos são poucos. Precisamos contar o tempo todo com a ação do Espírito. Porque se ele não agir, se ele não estiver à frente, se ele não estiver abrindo portas, será a força do homem. E nesse caso, será pouca força. Pouca força. Então, o Espírito está em nós, o Espírito quer nos equipar a cada dia para cumprirmos a missão de proclamar o Evangelho. Isto é claro. Todos ficaram cheios. Passaram a falar em outras línguas. Receberam capacitação. Mas não só isso, irmãos. O Espírito coloca a igreja diante das nações. Vejam aí os versos 5 a 13, eu só li o 5 e depois vocês podem ler os outros, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quem é que faz isso, irmãos? A igreja estava lá, 120 pessoas em oração, aguardando o Espírito Santo, mas sem dimensionar, sem perceber a grandeza desta missão. Aquele grupo não tinha ainda noção de como seria de pregar o Evangelho a todas as nações, de fazer discípulos de todas as nações, não tinha. Eles tinham recebido este comissionamento, mas como fazer, quando fazer, eles não sabiam. E de cara, o Espírito Santo coloca a igreja diante das nações. Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo desce, esse vento impetuoso chama a atenção de Jerusalém, porque tinha gente lá de tudo quanto é lugar para a celebração da festa, a festa das colheitas. E eles afluem ao lugar onde eles estavam reunidos. Vejam, o Espírito agindo para que as nações estivessem diante da igreja. A primeira atitude da igreja nascente foi a adoração. Eles falam em línguas, eles glorificam a Deus, eles exaltam a Deus. E é muito interessante, a gente pode perguntar por que Deus cumpriu sua promessa exatamente dessa forma. Primeiro, porque o Pentecostes inverteu completamente o julgamento de Deus pronunciado na Torre de Babel, quando ele confundiu as línguas dos homens. Gênesis 11. Em Babel, os homens que queriam chegar até Deus por eles mesmos, num projeto humano, num projeto antropocêntrico, Deus confunde aquele povo e é a partir dali que as línguas acontecem e ninguém se entendia mais. Agora, no Pentecostes, Deus chama a atenção, Deus chama as nações, Deus traz as nações para uma mensagem única que todos podiam entender, cada um na sua língua. Se lá, em Babel, os povos foram dispersos, no Pentecostes, as nações são atraídas e elas entendem a linguagem de Deus. Isso é tremendo. Em segundo lugar, o propósito da descida do Espírito Santo em Pentecostes e dos discípulos falarem em línguas era de anunciar à população que o Evangelho é para o mundo inteiro, para todas as nações. Na verdade, Deus quer falar a cada um em sua própria língua e entregar a mensagem redentora em Jesus Cristo. Ou seja, o livro de Atos coloca um forte acento sobre a evangelização do mundo inteiro, até as extremidades da terra, conforme Atos 1:8. Se formos lendo o livro de Atos, vamos ver que Lucas, conduzido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, sendo um grande historiador, um homem que acompanha também os apóstolos, os missionários, que faz missão, que está junto, ele vai registrando a evolução da igreja, o desenvolvimento da igreja, o avanço da igreja, o anúncio do evangelho. A igreja vencendo barreiras culturais, geográficas e alcançando todas as nações. Irmãos, a história nos diz que no final do primeiro século, 10% da população mundial era cristã. 30% da população mundial, né, do mundo de então, já havia escutado a boa nova de salvação. E Lucas participa disso. Né? Lucas participa disso, registrando, vendo, acompanhando, porque é o Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja. É o Espírito Santo expondo as nações à igreja, e o inverso é verdade da mesma forma, o Espírito Santo expondo a igreja às nações. Deus, através do seu Espírito, quer nos levar às nações. Há tantas nações aqui no Brasil, dentro da nossa nação, que precisam ouvir, os indígenas, os muçulmanos, os povos de língua hispânica, japoneses, os ciganos, os quilombolas, e Deus tem levantado gente para trabalhar com esses povos. Deus tem levantado. Deus quer levantar obreiros, Deus quer levantar homens e mulheres, jovens, adolescentes, casais, que possam ir, que possam anunciar às nações o Evangelho. Terceiro lugar, irmãos, o Espírito Santo usa a igreja na proclamação do Evangelho. Os versos 14 a 39, é Pedro quem se levanta. Ora, irmãos, isso não é qualquer coisa, isso é fantástico. Pedro é aquele que nega o Senhor. Pedro é aquele que tinha uma visão sociopolítica extremada com relação à expectativa do Messias. Pedro era um homem de pouco estudo, de pouco preparo, embora falante. E o Espírito Santo toma Pedro. E ele se levanta em nome dos apóstolos. E ele prega um sermão extraordinário. Ele anuncia a mensagem da redenção, a mensagem do Evangelho de maneira contundente. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. E aí Pedro oferece 3 grandes explicações na sua mensagem. Primeiro, ele explica o que tinha acontecido. Do verso 14 ao verso 21, ele vai mostrar que o que tinha acontecido era obra de Deus, era promessa, era cumprimento da promessa de Deus. Ele cita o profeta Joel, ele fala dessa promessa, ou seja, ele faz um link entre a antiga aliança e a nova aliança. Porque ele está falando para judeus de todas as nações, judeus que deveriam minimamente conhecer um pouco das escrituras do Antigo Testamento. Então Pedro sabiamente falando em nome do Espírito, por meio do Espírito, ele explica aquela situação. Segundo, ele explica como tinha acontecido. Primeiro, o que tinha. Agora, ele explica como tinha acontecido. Dos versos 22 a 36, ele fala da pessoa de Jesus Cristo. O povo que escutava Pedro sabia que Jesus era uma pessoa real, nascido na cidade de Nazaré, e que ele havia feito muitos sinais e prodígios. Eles sabiam que a mão de Deus estava sobre ele. Assim, Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado da parte de Deus. Então, ele anuncia a ação de Deus na história. Ele fala de que Deus vinha agindo e agiu de maneira extraordinária na pessoa daquele Jesus de Nazaré. Aquele Jesus de Nazaré não era só Jesus de Nazaré, era o Filho de Deus, era o Jesus Cristo, era o Messias, era o Prometido. E os versos 23 e 24 falam exatamente de contraste. De um lado, a morte cruel de Jesus, mas do outro, a ressurreição do Filho de Deus, este que venceu os aguilhões da morte. E aí ele fala sobre a profecia de Davi, versos 25 a 31. Pedro cita o Salmo 16. Pedro fala acerca do testemunho dos crentes, o verso 32. Pedro fala acerca da ressurreição de Jesus e a presença do Espírito Santo, os versos 33 a 36. Assim, irmãos, Pedro está tomado pelo Espírito explicando como esse processo da revelação de Deus se deu na pessoa de Jesus. E terceiro, ele explica por que tinha acontecido. Versos 37 a 41. Qual a razão da morte de Jesus? A razão principal da morte de Jesus sobre a cruz foi para salvar os pecadores, para perdoar os pecadores. E nessa forma o Espírito Santo vai se servir da mensagem de Pedro para agir no coração dos ouvintes, a fim de convencê-los de seus pecados. Em seguida, Pedro demonstra como ser salvo. Eles deveriam se arrepender de seus pecados e se entregarem a Jesus, crendo nele como único Senhor e Salvador. Em outras palavras, os ouvintes deveriam confessar Jesus como Messias, como Salvador. Quem faz isso? Pedrão. Pedrão, no poder do Espírito. Eu fico imaginando, irmãos, dessa cena, e fico imaginando o irmão de Pedro, vocês sabem quem é, André. André era um discípulo que tinha por especialidade levar gente a Cristo. João 1, versículo 42, nos diz que André leva seu irmão, Simão Pedro, a Jesus. Foi André que, no meio da multidão, achou o menino com o seu McLanche feliz, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e levou esse menino a Jesus. Era a especialidade de André. E eu tenho a impressão que André estava lá, ouvindo esse sermão do seu irmão, e dizendo: oh Deus, isso é imaginação minha, tá? Bendito seja o Senhor, esse miserável do meu irmão. Levei ele a ti, esse homem está pregando com uma capacidade extraordinária. Esse homem que era pescador, rude, mal sabia escrever o seu nome. Mas olha o que o Senhor está fazendo. Esse homem está pregando um sermão tão veemente, cheio do teu poder. Eu fico imaginando essa cena. Porque se fosse eu, eu estaria extremamente feliz. Extremamente feliz. Eu acompanhei um adolescente por 3 anos. Um adolescente que tinha muitas inclinações homossexuais. Que lutava desesperadamente com essas inclinações. Da igreja. Menino bom, menino inteligente, menino culto, menino de origem simples, humilde, mas super inteligente, super estudioso. E eu dizia: Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse menino. Dá a ele vitória. Ele tem sido sincero diante de ti. E passamos 3 anos acompanhando aquele menino. Eu não falei com ninguém. Pela graça do Senhor, esse menino formou-se em comunicação e sentiu-se chamado para o ministério. Hoje é pastor, casado, feliz. E quando eu encontro com ele, eu digo assim: olha, eu acho que Deus tem algo muito mais especial para você, porque você é muito inteligente, muito capaz. Você conhece o grego, você conhece o hebraico, você fala inglês, você fala francês. Deus, acredito eu, vai te levantar para traduzir a palavra para outras línguas. E ele me diz: pastor, se ele chamar, eu estou lá. Eu estou lá. Mas é isso. Deus usa. Deus é este que transforma, Deus é este que capacita, Deus é este que equipa, Deus é este que, apesar de nós, se serve de nós. E Ele nos usa para proclamar o Evangelho que não é nosso, é dEle. Vejam, irmãos, a missão não é nossa, a missão é de Deus. O Evangelho, a boa nova, não é nossa, é de Deus. Nós somos instrumentos, vasos de barro na linguagem paulina, vasos de barro que carregam o tesouro da glória de Deus. Pedro está aqui no seu primeiro sermão, pregando no poder do Espírito. E chamando as pessoas, os homens e as mulheres, ao arrependimento. Porque sem arrependimento e entrega de vida a Jesus, não há como receber o dom do Espírito Santo. E vejam que palavra tremenda para o nosso coração, irmãos. Vejam aqui o versículo 39, pois para vós outros é a promessa, porque eram judeus, né, então eles estavam dentro da promessa, da palavra e tudo mais, né, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, nós, os gentios, todos os gentios, estão, né, estavam ali fora da fronteira étnica judaica, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Esta palavra nos alcançou, esta palavra chegou até nós, esse evangelho alcançou o nosso coração. E a nós nos cabe de levá-lo a outros, de levá-lo a outros, de levá-lo a outros. Mas em último lugar, irmãos, um último aspecto do ministério do Espírito na vida da igreja é que o Espírito é quem faz a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus. Vejam os versos 40 e 41. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Quem é que fez isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Pedro, vocês acreditam que Pedro, por si mesmo, tinha condições de convencer 3 mil pessoas? Não teria. Quem fez isso é o Espírito Santo. Quem estava agindo em tudo aquilo ali era o Espírito Santo, quem estava desde o início do processo até o fim do processo e está até hoje conosco, porque Atos dos Apóstolos não terminou. É, a gente pode dizer assim, o cânon foi fechado, é bem verdade, mas os atos da igreja continuam. Até os nossos dias. E o Espírito Santo continua conosco, e é Ele quem faz a igreja crescer, é Ele quem converte o coração, é Ele quem abre o coração do francês, do brasileiro, do guineense, do senegalês. É Ele quem faz isso. É Ele quem converte o coração. Atos 2,40, irmãos e irmãs, indica que os apóstolos continuaram a ensinar a palavra e a encorajar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Eles consideravam a nação de Israel como uma geração pervertida. Na verdade, restava aproximadamente 40 anos aos judeus antes que Roma destruísse a cidade e o templo e dispersasse o povo. E a história vai se repetir. Durante 40 anos que o povo passou no deserto, a nova geração se salvou da velha geração que havia se rebelado contra Deus. Mais uma vez, Deus concede 40 anos ao seu povo antes da dispersão, para que se arrependessem, crescem e fossem salvos. Nós vivemos o tempo da graça, nós vivemos o tempo da paciência de Deus, nós vivemos esse tempo onde o Espírito Santo está conosco para nos usar para a proclamação da boa notícia do Evangelho. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos instrumentaliza. E esta obra é Dele, não é nossa, nós somos apenas semeadores. Nós somos apenas, e esse apenas aí tem uma profundidade enorme, tá? Paradoxal, nós somos apenas colaboradores de Deus, nós somos semeadores, mas olha que privilégio, quanta responsabilidade. Mas nós não precisamos fazer aquilo para o qual não fomos chamados, porque isso é obra de Deus. Eu termino, irmãos, contando uma experiência que a minha esposa teve, depois nós tivemos lá na França, que a gente vê claramente a ação do Espírito. Há 2 anos atrás, a Priscila foi fazer uma visita com uma colega, uma jovem, a uma amiga comum que havia ganhado neném. Era uma região rural, 35, 40 quilômetros lá da nossa casa, e ela foi no carro da amiga. E esses carros novos não têm mais pneu sobressalente, né? Não sei se aqui, mas eu acho que não tem mais, né? Então, lá, esses carros novos não tem. É um mecanismo lá que você põe e tal, para encher, para chegar onde você precisa. E elas passaram lá uma tarde muito agradável, e, na volta, ela fez lá uma barbeiragemzinha e passou em cima de uma pedra e cortou o pneu. O pneu não foi furado, foi cortado. Sem pneu, elas pararam. E mesmo se tivesse, não sei se saberiam trocar um pneu. Porque mulher trocando pneu é uma coisa assim meio rara, né? Porque é um pouquinho difícil e tal. Mas não tinha pneu, mesmo que se quisessem. Não é sempre assim, né? Há controvérsia, não é verdade? É verdade. Você tem toda a razão. E a região, o sinal não pegava de telefone. Para pedir socorro, para... E era final de tarde. Elas começaram a ficar um pouco preocupadas. Lugar deserto, ermo e tudo mais. E, de repente, aparece um rapaz com um carro completamente velho, negro. A Priscila me contava depois que a amiga ficou um pouco desconfiada. A Priscila não desconfia de ninguém. Se aparece, ajuda, ela pede misericórdia. E esse rapaz parou e prestou toda assistência. seu celular pegava, ele chamou socorro, esperou o socorro chegar, foi com as duas até a cidade para que eu pudesse ir buscá-las. O nome desse moço, Dib, ele era africano, senegalês, morador da França já há muitos anos, casado com uma francesa, trabalhava na biblioteca municipal de sua pequena cidade e que estava afastado do Evangelho. A sua esposa, assembleiana, resultado. Deus nos usou para que esse moço se reconciliasse com Deus. Ele se reconciliou com Deus. Nos tornamos amigos. Frequentávamos uns aos outros. Alguns meses depois, ele apresentou um câncer de fígado. 3 meses depois, ele falecera. E a família toda pediu: Marcos, tem que ser você para fazer o sepultamento. Vejam como Deus age. Vejam como Deus está na história conduzindo todas as coisas. É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem nos chama, quem nos dá a nova vida, quem se serve de nós. Nesta manhã, talvez você possa dizer ao seu coração: mas eu não sei fazer nada. Sabe, nas mãos do Espírito Santo, Ele sabe o que fazer com você. Ele sabe o que fazer com você, comigo, com a igreja. Coloquemo-nos à disposição dele e ele vai nos usar. E tenhamos esta certeza: quem dá crescimento à igreja não são os pastores, não são os missionários. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo quer levantar entre nós, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que se disponham para fazer a sua obra. Então, saiba que é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem nos usa e é Ele quem age no coração daqueles que vão ouvir a palavra. Saiba que não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está agindo, fazendo a obra. Nós te bendizemos, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, pelo que Tu és, pelo que Tu fazes, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua majestade, pela Tua glória, pela Tua santidade, pela Tua perfeição, pela Tua redenção, pela Tua obra em Cristo, por esta boa notícia que alcançou o nosso coração e que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história e que tem mudado a história de tantos outros. Mas há tantos outros que precisam ouvir esta boa notícia. Ó Deus, que pela ação do Teu Espírito sejamos todos aqui nesta manhã revigorados, reencorajados, animados, despertados para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre esta igreja, sobre cada um de nós, sobre a liderança desta igreja, que o Teu Espírito nos visite nesses dias, que o Teu Espírito nos encha poderosamente de graça e poder. para que experimentemos do Senhor, e como Pedro, nos levantemos para anunciar a mensagem salvadora em Cristo Jesus. Ajuda-nos, pois. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.